assumo que o rap é do bom. A brisa da batida me faz pirar no som. Bola mais um que o rap é do bom. A brisa da batida me faz pirar no som. Bola mais um que o rap é do bom. A brisa da batida me faz pirar no som. Bola mais um que o rap é do bom. A brisa da batida me faz pirar. Respira fundo, relaxa, não vai passar mal. Eu sou mais louco, som da praça, puro e natural. Você não vai ver defeito, porque o efeito é outro. É a pira do gueto, é aqui do seu globo. Cê curte a brisa, analisa, solta a fumaça. Saia da mira do estilo, assim não me passa. Enquanto você pega o bonde na trilha sonora, eu solto peso no sossego e passa a bola. Se é polvinho, não gosta, fecha a janela. Pra não ficar muito louco de tabela. Pois quando vê os neguinhos, se desespera e diz: esses bandoleiros é da favela. Tem que ter fé pra tá de pé na nova era, onde o orgulho e o preconceito prolifera. Mas sem maldade, o pira pura é sem miséria. Se o rap é uma bacana, nós vai fazer uma inteira. A rima na neblina contamina Babilondres. A pira te convida, segue a trilha, entra no bonde. O som tá no talhe, deixa os loucos chapado. Já tomou um enquadro e ninguém curte sossegado. Eu vou pro rolê, tô com pena e o PV. Respeito tem que ter, o rap ensina a viver. O bagulho fumegar, tem que saber chegar e sair sem deixar pergunta vagando no ar. Atento e ligeiro, longe do veneno. Tem que ser pé vermelho 100%. Acerte os ponteiros e os pensamentos. Liberte que tá preso, é, legalize mesmo. Curtir os bons momentos, isso não tem preço. Fumaça em movimento e só ficou o cheiro. Cê é do bom, cê sabe, daquele jeito. Perde a noção do tempo, fica procurando Nemo. Procurando Nemo. Isso aqui é verbo de chavado, é rap bem bolado, é o som da rua, aliado. Bola mais um que o rap é do bom. A brisa da batida me faz pirar no som. Bola mais um que o rap é do bom. A brisa da batida me faz pirar no som. Bola mais um que o rap é do bom. A brisa da batida me faz pirar no som. Bola mais um que o rap é do bom. A brisa da batida me faz pirar.